it is myth once you fought with to come to our relief. Burn you briefly for France tonight. Carefully cut the straps of the booby traps and set the captives free. But don't shoot till you see her big blue eyes. Olá, Franca, eu sou o Tuizin. Estamos começando mais uma edição do Lixeirinha pela rádio Unifran FM 101.3 ou pelo www.radiounifran.com.br. Lembrando que faz duas edições que o programa está sendo apresentado diretamente aqui de São Paulo, porque eu mudei de Franca, estou morando em São Paulo, mas que isso não muda nada, porque o programa continua indo ao ar todas as quartas-feiras às 9 horas da noite e reprisando aos domingos às 4. Semana passada a gente fez um especialzinho com o Hunter Thompson, que, não querendo contrariar o Lorian, mas já contrariando, eu acho que é um dos maiores expoentes da contracultura. Porém, o foco desse programa vai ser outro, por mais que não tenha nada preparado direito aqui ainda, mas com o tempo a gente vai desmembrando aqui. Ok? Ai, desculpa. E já nesse primeiro bloco eu queria começar com duas bandas que estão lançando... que lançaram um disco esse ano. Duas bandas que eu gosto muito, aliás. A primeira banda é o Gus Gus. É uma banda islandesa que tem 9 integrantes. Eu nunca saquei muito qual é a da banda, porque é uma banda praticamente gospel, mas que, sei lá, é muito frio na Islândia, né? E é uma banda bem peculiar mesmo, um som mais eletrônico e tem um travesti na banda até. Tô falando aqui do Gus Gus. É uma banda da Islândia, que eu vou botar aqui. Tem um CD deles que eu gosto muito, de 96, chamado Poly Distortion, quando eles ainda gravavam por uma gravadora independente, que eu inclusive já até usei a música de fundo aqui no programa, mas essa música que a gente vai ouvir aqui é desse CD que foi lançado esse ano, chamado, deixa eu ver aqui, Arabian Horse. O nome da música é Banshit. Eu acho que é isso, vamos ouvir aí, depois eu volto. Thank you. Ok, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM. Eu sou o Tuizinho, pra quem não me conhece. A gente acabou de ouvir Gus Gus com a música Bented, o lançamento aí desse ano do disco Arabian Horse. Espero que vocês tenham gostado. E agora, mudando um pouco da água pro vinho, mas ao mesmo tempo preservando esses discos recentíssimos de 2011, The Residents é uma banda que tá aí, sei lá, desde 1970, 71. Enfim, 40 anos de banda já, eles já têm mais de 80, 90 discos aí na discografia, não é pouca coisa. E eles lançaram um disco novo também esse ano. É uma banda que eu gosto muito, Residents, e tô só conferindo aqui o nome do disco enquanto isso. Ninguém sabe quem que eles são, é uma banda anônima. Eles usam geralmente um capacete de olho e uma cartola nesse capacete, assim. Gravam também por uma gravadora independente, a Ralph Records, que é a gravadora deles mesmos, assim. Acho que a melhor maneira deles disfarçarem, se esconderem atrás daquelas máscaras, né? Bom, o nome do disco é Coochie Break, desse ano de 2011. A gente vai ouvir a faixa Lion Horse Rock, aproveitando, né, o Arabian Horse lá do Gus Gus. Agora a gente ouve o rock do cavalo deitado. E daqui a pouco a gente volta. Some people say that old so-and-so died because he got too close to Lion Horse Rock.